azul é o azul Alfiante Charlie. Alfiante Charlie, prossiga. Bom dia, senhor. O Yankee Charlie está no pátio 3. Solicito autorização para giro do motor em marcha lenta por 3 a 5 minutos para teste em Flaero Cliente. Se está livre, chame no corte. escuta do Alpha Yankee Charlie. Afirmativo, prossiga. Ok, senhor, o Yankee Charlie terminou o check de motores aqui. Obrigado, bom dia. Bom dia.